você fez jurar, prometeu me amar, mas não soube cumpri-la. Jurás, prometeu me amar, mas não soube cumpri-la. Você fez jurar, prometeu me amar, mas não soube cumpri-la. Você me traiu, não pensou em nós, e as juras de amor que você me falava. Você me traiu, não pensou em nós, e as juras de amor que você me falava. Você me falava, você me traiu, não pensou em nós, e as juras de amor que você me falava. Você fez jurar, prometeu me amar, mas não soube cumpri-la. Juras, prometeu me amar, mas não soube cumpri-las. E hoje estou sozinho aqui, esperando você me falar, que hoje estou arrependida. E hoje estou sozinho aqui, nessa solidão. Não me caiu a ficha.